O sistema é falido, irmão. Nós somos prejudicados por diferenças sociais, por não sermos iguais. Então é culpa não trancar, desistir boa mais. Injustiçados sem ao menos a chance sua pele defender. E os justiceiros estão em alta liberdade, assassinando, roubando e aterrorizando as grandes sociedades. E a justiça sempre escondendo a verdade. Por esse motivo, muito menores abandonados são humilhados e torturados e assassinados. E providência não são tomadas porque em vez da justiça resolver, ela procura se proteger. Esses que são os contrastes de diferenças sociais, irmãos. Porque é evidente que esses homens pardados estão nas ruas agindo como mercenários, pedindo dinheiro em troca de proteção. Mas com esse modo de agir, esses homens pardados se sentem na total liberdade de invadir a nossa privacidade e a nossa moral ser contestada. Mas minhas palavras contra deles não valem nada, porque sou protegido por um sistema judiciário falido. Liberdade e justiça, esse é o nosso ideal contra o sistema. Justiça negra radical, liberdade e justiça, esse é o nosso ideal contra o sistema. Justiça negra radical. A crítica é generalizada, a justiça que sempre age de maneira errada, sempre jogando a culpa em quem não tem culpa, escondendo a verdade com muita falsidade da sociedade que pensa que eles estão agindo, mas não. Em termos atuais, eles são iguais, manipulados com os marginais. Nosso código penal já é falido, com a insegurança de todos, com ações dos bandidos que inventaram uma nova filosofia. De fato são crimes e roubos e assassinatos. E assassinatos. Liberdade e justiça, esse é o nosso ideal contra o sistema. Justiça negra radical, liberdade e justiça, esse é o nosso ideal contra o sistema. Justiça negra radical, as empresas locais não avisam a realidade, não saem nas ruas em busca da verdade. A empresa escrita falada são órgãos vitais que rebaixam cada vez mais na classe social. Da qual maneira que as nossas posses sejam sempre e possa nos jornais. E a resistência também traz danos morais por policiais e só favoriza os preconceitos raciais. Sabe por quê, irmãos? O sistema é racista, cruel. Quando nós negros andamos nas ruas, irmãos, sofremos grandes discriminações. Por ter peles escuras, eles acham que somos todos marginais e ladrões. Mas os poderosos ficam se omitindo. Falaram que acabaram com a nossa pobreza, mas na verdade, irmãos, eles estão mentindo. A cada dia que se passa, menores abandonados agem violentamente nos nossos grandes centros urbanos, roubando, matando, fugindo, mentindo. E muitas drogas consumindo. Liberdade e justiça, esse é o nosso ideal contra o sistema. Justiça negra radical, liberdade e justiça, esse é o nosso ideal contra o sistema. Justiça negra radical, mas com poucas palavras, eu, JNR, vou te alertar. Somos justiça negra radical e não queremos mudar nossa maneira de pensar, falar, andar, gesticular e protestar contra esses otários que fazem parte e apoia com muita falsidade esse sistema falido, fudido que existe nesse mundo cão. Nesse mundo cão. O sistema é racista, cruel. Sistema falido, fudido, falido, fudido. Sistema falido, fudido. Sistema falido, fudido, falido, fudido. Sistema falido, fudido. Sistema. Sistema. Sistema, sistema, sistema, tema, sistema, sistema, tema. Sistema, falido, fudido, desse mundo cão. DJ Esterzil.